Cinecast Cult, do site ocinéfilos.com.br. Muito bem, ouvintes, começa mais um Cinecast Cult. E hoje o tema será a primeira parte da trilogia De Volta para o Futuro, que foi lançada em 1985. Eu sou o Bruno Gunter e aqui comigo estão Harold Stricker. Alô. Edu Alhai. Saudações quadridimensionais, cinéfilos. Bruno Costa. Great Scott, Sr. Harold. E também contamos com as ilustres participações de Alexandre Ottoni e Dave Pazos, mais conhecidos como Jovem Nerd e Azaghal. Nada, nada, nada, nada! Olha aí, no podcast dos outros. Estamos aí. Azaghal tá aí também. Alexandre e Dave, é uma honra recebê-los aqui no Cinecast. Estamos felizes por tê-los aqui. Maneiríssimo. Obrigado pelo convite. É, obrigado, exatamente. Faz muito tempo que a gente não participa do podcast dos outros. E caríssimos ouvintes, antes de prosseguirmos, vamos aos recados de nossos parceiros e já voltamos. Este programa é um oferecimento de Supernovo. O melhor do entretenimento pop nerd você acha em supernovo.net. Fiction Corporation. As melhores camisas e estampas estão em fictioncorporation.com.br. Filmou. A sua rede social de cinema. Acesse filmou.com. E esse programa tem o apoio da Escola de Cinema Darcy Ribeiro. Há 10 anos pensando e fazendo cinema no Brasil. Alexandre, seria possível que você contasse para os ouvintes do Cinecast qual é a sinopse do De Volta para o Futuro? Primeiro, eu acho um absurdo que um ser humano que esteja ouvindo esse podcast não saiba. Eu acho um absurdo. Eu acho que a sinopse não deveria ser lida para essa pessoa aprender a ser nerd e não ser moleque, de nunca ter visto o futuro. Mas eu vou ler aqui. O jovem Marty aciona acidentalmente uma máquina do tempo construída por um amigo cientista, o Dr. Emmett Brown, sobre a carcaça de um DeLorean, maravilhoso DeLorean, eu quero um DeLorean. Após uma desastrosa sequência de eventos, Marty precisa reconstruir as condições em que seus pais se conheceram e encontraram um meio de retornar ao seu próprio tempo. Isso, ele foi para o passado, para quem não captou na sinopse, e os pais dele não vão mais se apaixonar por um intermédio acidental do próprio filho que agora corre o risco de não existir mais. É muito bom. Exatamente, muito bom. É o clássico paradoxo do avô, né? É, exatamente, exatamente. Eu não sei se qualquer sinopse faz justiça a De Volta ao Futuro, mas... O primeiro filme, eu acho um filme realmente redondo. Um filme que, sabe, é perfeitinho, você não tem como mexer nas... Uma vez um cara me falou pelo Twitter, não, Jovem Nerd, tem uma falha aí no primeiro filme. Eu falei, como, cara? Qual é a falha? Não, no segundo até vejo. O roteirista trapaceia um pouco pra deixar a história rodar. Mas no primeiro não, cara. O primeiro é tão redondinho, é tão foda. Não, mas o que ele falou? Não obtive resposta. Fiquei curioso. Um famoso troll, né? É, ele falou que não é perfeito e sumiu. Ou então ele respondeu e eu não vi. Ah, era o Easy 9. É, o filme ele pode ter falhas técnicas, como tem diversas, inclusive algumas grosseiras. Mas de roteiro ele é impecável mesmo. É, tô falando de roteiro. Sim, sim. Falha técnica, coitado desses caras, 1985, cara. Ok, no segundo filme dá pra ver os cabos carregando o DeLorean voando, mas apaga isso da sua mente, cara. E seja feliz, Edu. Exato. Bom, mas o gênero do filme, meus amigos, é ficção científica, obviamente. A direção é do Robert Zemeckis, e a trilha sonora magistral do Alan Silvestre. Não é isso, Harold? Alan Silvestre foi compositor de... Vingadores, por exemplo, atualmente. Vingadores, é verdade. Não foi lá uma grande trilha sonora, mas é boazinha. Ele construiu um tema e por si só já vale. O tema vale, é. Forrest Gump, né, cara? Forrest Gump, é verdade. Contato, se não me engano, é dele. Sim, é dele. Contato é um dos melhores filmes do Zemeckis, na minha opinião. Muito bom. E o roteiro, Harold? Aproveita e diga de quem é o roteiro desse filme. Foi do próprio Robert Zemeckis com a ajuda do Bob Gale. Sim, Bob Gale é um grande gênio incompreendido. No elenco nós temos Michael J. Fox como Marty McFly, Christopher Lloyd como Dr. Brown, Leah Thompson e por aí vai. O ano 1985. Ah, perfeito, perfeito. E meu xará, você poderia dizer o que, que esse filme ganhou por aí? Bom, em 1986, ele conquistou o Oscar de Efeitos Especiais e foi indicado ao de Música Original, The Power of Love, Som e Roteiro Original. E, diga-se de passagem, deveria ter ganho por Roteiro Original, porque é fantástico. Exato, exato. E a The Power of Love é do Huey Lewis, que faz uma pequena participação no filme também. É, na parte lá que o nosso Marty está tocando e ele fala que é muito barulhento. Para com isso, é muito barulhento. E tem outra música do Huey Lewis no filme muito boa também, que rivaliza com a Power of Love, que é a Back in Time. Back in Time, exatamente. É, bem legal. Que é a música que é usada pra ele despertar, né? Pra ele acordar. No final do filme. Quer falar um pouco sobre o Robert Zemeckis, Bruno? Ah, podemos, né? É pupilo do Spielberg. É, acho que ele, junto com George Lucas e Steven Spielberg, estão ali na trinca, né, de diretores que começam essa grande onda dos blockbusters, né, que, óbvio, tem início com Spielberg, com Tubarão, e o nosso querido Zemeckis vai fazer a trilogia de Volta pro Futuro aí, em 85, um dos filmes mais rentáveis aí daquele ano, né, se não o mais rentável, eu acho. De Volta pro Futuro só se torna possível, seu Bruno Gunter, devido ao sucesso que... relativo sucesso, na verdade, que ele fez com o filme Tudo por uma Esmeralda, de 1984. Nossa. Galhofa. Pois é. Pois é, clássico da sessão da tarde. Esse Tudo por uma Esmeralda é que tem... Michael Douglas. E que... Maior que tem a Joia do Nilo, que é um cara, a joia? Não, esse é a Joia do Nilo. Ah, tá. Mas o filme é realmente bem fraco, cara. O Zemeckis, o interessante do Zemeckis é que ele é um diretor que ele brinca muito com a questão da linguagem, né? Ele gosta dos planos longos, ele brinca muito com a questão do plano sequência, inclusive no Contato que a gente falou, até o Alexandre falou que é um filme que ele gosta também, tem um plano sequência incrível, fantástico, que tem uma brincadeira com a forma ali cinematográfica e com a própria linguagem, claro. E ele tem essa questão da direção. A direção do Zemeckis é sempre muito boa, dos filmes que ele se propõe a fazer, enfim, dirigir. E eu gosto muito dele como diretor. Ele valoriza os personagens com esses travelings que ele faz, né? Inclusive, no próprio início do De Volta ao Futuro, tem aquele ótimo traveling que praticamente insere nós como espectadores dentro daquele laboratório, daquela casa lá onde estava instalado o Dr. Brown. Zemeckis tem muito disso. O que é um traveling? Traveling é um movimento lateral da câmera. Pode ser da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Praticamente todos os movimentos de câmera são basicamente travelings, mas você pode ter, por exemplo, uma panorâmica ou, enfim, outros tipos de movimento, como tilt, mas basicamente o nosso Zemeckis utiliza muito traveling, que é um movimento simples da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita. Olha aí. Aliás, essa sequência, além de muito bem filmada, né, todos os objetos muito bem colocados ali na tela, eu acho que é até uma certa referência ao filme A Máquina do Tempo, de George Pal. É um filme mais antigo, claro, bem mais antigo. O filme do George Pal começa com vários relógios vindo na sua direção, né? É uma pequena homenagem. E claro que nós temos entre os relógios um que é muito interessante, que é uma referência ao Harold Lloyd, o meu xará. Que era um artista de sua época muito engraçado, muito divertido, que fazia cenas de ação muitíssimo perigosas. E daí é que vem a ideia do homem dependurado no relógio. Isso é clássico do Harold Lloyd, está lá e é uma indicação do que obviamente vai acontecer no próprio filme, né? É, muito maneiro esse pequeno easter egg do homem pendurado no relógio, que aliás era algo que estava na memória do Dr. Brown, né? Ele pendurado no relógio. É, olha, verdade, verdade. Aqueles aparelhos que ele tem são acionados pelos relógios, né? A cafeteira tem um relógio embutido, a televisão é ligada pelo relógio, tem a máquina de comida do cachorro. Eu só não entendi muito bem o experimento dele, atrasar os relógios em 25 minutos, qual que era a finalidade, mas... Mas aí é fácil, você primeiro experimenta com um objeto inanimado. e não com babuíno. Se alguém assistiu A Mosca, sabe do que eu tô falando. É verdade. E também tem um noticiário também, né? Isso eu acho legal. A narrativa do filme até lembra um pouco o Robocop, Harold. Ele estabelece vários elementos usando o recurso da televisão ou do rádio, por exemplo. Ele fala do Toyota, não sei o que, alguma coisa do tipo, que poderia dar indicação de que o Doc Brown poderia ter comprado o carro em alguma liquidação, alguma coisa do tipo. E também estabelece com a narrativa da televisão a questão do roubo do plutônio, sem ter que explicar isso tudo, sem ter que mostrar as coisas acontecendo, enfim. Estabeleceu pra você, já, você já concluiu e segue o filme. Roteiro bem escrito é assim, isso funciona muito bem, por exemplo, no Starship Troopers, no próprio Robocop que você citou e etc. Sim. Bom, eu acho que o legal dessa sequência inicial de Volta pro Futuro, primeiro, como o Edu falou, a questão do traveling e os relógios, né? E o signo do relógio, ele vai ser apresentado em diversos momentos, claro, o filme trata de tempo, né? Eu acho interessante que o Edu falou que ele não entendeu a questão do experimento. Mas eu acho que aí existe uma metáfora interessante da seguinte questão. Que o tempo, ele é manipulável. Ele depende da perspectiva, entendeu? Ele depende, na verdade, do olhar da pessoa ou do observador naquele momento. O Martin não sabia que o tempo tinha sido alterado, entendeu? Então eu acho que tem uma brincadeira narrativa com o roteiro. Já nesse começo do filme, entendeu? Na verdade, eu diria que é uma das melhores apresentações de personagem sem você ter que mostrar efetivamente o personagem. Porque ele te apresenta o Dr. Brown de uma forma bem complexa e através apenas de signos, de símbolos do filme. Ele não precisa colocar o personagem na cena, no plano. E eu acho isso incrível dentro da narrativa. Exato. Até porque quando o Doc Brown aparece no filme de fato, a gente já sabe que ele é um cientista louco. Você vê pelo local, pela ligação que ele faz pro próprio Marty também. E que ele é um aficionado pelo tempo, né? Por conta da quantidade de relógios, da quantidade de situações que ele se propõe ali, dos experimentos, enfim. Eu acho que tá tudo tão conectado, como o Alexandre falou. Esse roteiro, ele é tão redondo que ele vai te dando todos os símbolos para você compor exatamente as ideias que o Zemeckis vai, obviamente, trabalhar no segundo ato, no terceiro ato do filme. Puxa, eu tenho que me deter nessa cena também, porque olha só quanta coisa a gente descobre do Brown. Ele é um fanático, ele é um falido, ele trata com terroristas. Cara, é muita informação silenciosa. Eu tinha uma informação fora do filme, que vem do Bob Gale e do Zemeckis, que era que o Dr. Brown tinha trabalhado no Projeto Manhattan. Por isso que era um cara que entendia, sei lá, de ciência nuclear ou tal, não sei o quê. Por isso que ele tinha essas conexões, por isso que ele foi procurado pelos líbios e tal. E... Tanto que uma ideia original do roteiro era eles dirigirem o carro até um sítio de teste de bomba nuclear. E só a explosão atômica era capaz de dar combustível lá pro capacitor de fluxo, de gerar lá a energia que o capacitor de fluxo funcionava. Então a cena final era ele e o Marty invadindo uma base nuclear, que era um lugar que o Dr. Brown já tinha trabalhado e tal, não sei o quê. E nessa época de testes nucleares lá no deserto, por isso que Rio Valley fica ali, eu não sei se é na Califórnia, mas ele fica ali no oeste americano, né? Uhum. Então eles iam terminar dirigindo o carro pra cima de uma bomba nuclear que ia explodir e tal. E depois eles acabaram analisando, pelo que eu me lembro, falando que tá ficando muito sério o filme, né? Tem que invadir uma base, que tem teste nuclear, é uma coisa muito fora do seu dia a dia, das pessoas. Uhum. Eles queriam manter tudo próximo, né? Então, um raio cair na cidade é uma coisa que acontece todo dia, entendeu? Verdade. E era uma coisa muito próxima da realidade dos caras, entendeu? A gente pode realmente fazer isso, não precisa criar um negócio elaboradíssimo pra invadir uma base militar. Exato, exato. E, aliás, foi uma ideia que, assim, salvou o filme, né? Porque... Concordo. Cara, aquela correria do raio, de eu sei quando é que o raio vai cair, que compõe toda essa tensão final de uma forma magistral. Perfeito, perfeito. Isso tudo é encaixado de maneira brilhante pelos roteiristas, né? O Bob Gale e o próprio Zemeckis. Porque é um filme de viagem no tempo e ele recebe um folheto dizendo que um raio caiu há alguns anos atrás, que é justamente o que cria a possibilidade deles terem um preparo científico para poder capturar a energia do raio. É, eles falam, a gente nunca sabe quando é que um raio vai cair, né? Você pode até atrair um raio numa tempestade, botar um super para-raio e tal, mas você não sabe o exato momento que ele vai cair para o seu carro estar conectado no cabo e receber a descarga, né? Mas ali no folheto eles sabiam, era 10h04 e ia cair o raio. Então eles tinham um encontro marcado com o destino, era muito foda. E era só um, era só uma chance. O que faz a coisa ficar muito mais foda. Ainda mais porque eles tinham que estar em movimento, né? Isso que complicou a jogada. Eu gosto de reparar que o papel, o folheto, só é importante porque atrás dele a namorada escreveu o número de telefone da casa onde ela ia ficar aquela noite. Eu gosto dessas soluções de roteiro muito elegantes em De Volta para o Futuro, porque foi algo casual que tornou aquele folheto importante. Eu gosto desse clima de Volta pro Futuro, que é tudo, como você mesmo falou, né, Harold? É tudo casual, parece tudo do dia a dia. O próprio Alexandre falou uma coisa interessante, essa coisa de botar o raio, né? E dá um certo ar de magia que o filme tem, né? O Zemeckis gosta muito dos filmes que ele faz, tem um ar, assim, de uma certa mágica, eu acho, na minha opinião. O foreshadowing, né? Você colocar esses elementos que depois serão utilizados numa determinada parte do filme, você já entregar antes pro espectador. Eu acho muito legal tudo isso, porque acontece diversas vezes, né? Sim, aí o design de produção desse filme é especialista nisso. Acho que devia ter um cara só pra cuidar desses detalhes. Verdade. É verdade. Next Saturday night, we're sending you back to the future! A gente podia falar, talvez, de como a cidade de Hell Valley é retratada no presente de 85 e no passado, 55? Sim, claro. É um contraste absurdo, né? Porque temos uma Hell Valley totalmente diferente nos anos 80, né? Porque o filme se passa em 85 e a viagem é para o passado 30 anos, né? Ou seja, em 1955. Em 1955 é tudo bonitinho, tudo belo, aquela coisa dos anos 50, né? E nos anos 80 é tudo largado, mendigos e etc. Mais ou menos, né? Não é não, cara. Não é que nem o futuro lá do Biff, né? Mas é um... Mas é porque eles mostram que o cinema que era todo glamouroso na década de 50 virou um cinema pornô. Orange American Style. É um pouco decadente em comparação aos anos 50 ali, né? É, não é, não é um cyberpunk como no mundo do Biff. Exato, é, não é esse exagero todo, mas é a situação normal de subúrbio, né, cara, no, na década de 80. Mas a adaptação da Hell Valley para os tempos atuais, atuais do filme, né, 1985, ela é interessante porque tem lojas falidas, toldos podres. Isso. A dedicatória da cidade aos mortos em combate na Guerra da Coreia desaparece daquela praça central, ela vira um estacionamento. É verdade. Entende? É uma cidade que não conhece o seu próprio passado, né? Ela está em ruínas mesmo. Como você falou, tem um cinema que agora virou um palco de striptease, tem um outro lá que virou uma igreja. É, e a porra do relógio da torre tá parada há 30 anos, mano. É verdade. Os caras não consertaram, cara. Então o que significa isso? Que uma viagem espaço-tempo ela afeta a vida das pessoas de uma maneira imperceptível. Acho que reflete na sociedade. Porque a cidade era ok, maravilhosa, American Dream, até o momento que eles viajaram no tempo. Não, não era American Dream. Era? Era. Era. Claro que era. Era estilo Celebration lá da Disney. Na década de 50, ela sim, era toda... Então. Aí eles viajaram no tempo, na década de 50, teve uma onda de choque... Claro que não, cara. E qual a explicação? A explicação é isso, ué. Acontece isso, cara. Não. Nada nesse filme é gratuito. Claro que não. Ele tá mostrando... A viagem no tempo afeta a autoestima das cidades. Não, mas tanto que você... É a lição do filme, é. Tanto que você vai lá em 2015 e a cidade estava maneira de novo. Mais ou menos. Tava moderna, não tava maneira. Tava maneira. Tava moderna, mas ainda tinha beco, ainda tinha lixo na rua. Tinha aquele laserdisc no beco. Ou aquele prefeito que virou mendigo teve uma administração lá Brasil, né, cara? Que largou o relógio lá. Que prefeito virou mendigo, cara? O prefeito de 1950 virou mendigo no final do filme. Tem certeza que é o personagem? Sim, ele chama ele de Red. Então, o Red era o prefeito de 1955? Era, sim. O quê? Caraca, nunca descobri isso. Peraí, aparece o prefeito? Ah, aparece ele falando pra reeleger o cara. Isso, no cartaz. Aquele lá era o mendigo, Red? É. Não. Pô, minha cabeça explodiu, todo dia aprendendo uma coisa. Que irado. Cara, eu não sabia disso também, Edu. Mas não é porque ele é redneck? Não, é porque o nome do prefeito era Red, não sei o que lá. Inclusive é uma das cenas que tem um dos erros mais grotescos de edição do filme, né? O carro passando com propaganda do prefeito, que de um corte pra outro ele perde uma das caixinhas de som e o cartaz onde tá a foto do prefeito vira de posição. Que isso, não, cara? Mas tudo bem. Mentira! Eu não vi isso, não, caramba. É sério. Depois eu vou ver só pra ter certeza disso, cara. Eu tô vendo aqui na Futurepedia. Não pode, cara. O cara ia tá muito velho. O nome do cara era Red Thomas, mas não é o mesmo cara, cara. Você tá maluco. É o mesmo, cara. Ele já era velho, cara. Não tem como ele ser o mesmo cara com a mesma idade. Pode ser o filho, então. Aqui, ó. Apesar das pessoas acharem que o Red the Bun, que é o mendigo, é a mesma pessoa, eles não são. De acordo com o comentário do Bob Gale no DVD, tá, não é. Ah, viu? Ah, bom. Ah, maldito Bob Gale que coloca nomes iguais nos personagens. Mas aí é que tá. Veja bem, isso daí é um problema que o roteirista tem aí com a mídia, mas sim, dá pra confundir. Dá pra supor que é filho. Dá pra supor, mas é. Ah, ok. É da família, pronto. É assim, na vida real, várias pessoas podem ter o mesmo nome, mas num filme você começa a querer ligar os pontos, né? Aliás, isso é uma boa dica de roteiro, né? Isso evita confusão. Muito obrigado, Bob Gale. O Alexandre disse que ele era incompreendido. Pelo Al-Hai, né? Você não pode desmerecer o trabalho da vida de alguém, né, cara? Estou me colocando aqui na posição de pequenez. Next Saturday night, we're sending you back to the future! Bom, no iniciozinho do filme ainda, temos a apresentação, é claro, da família do McFly. Que famíliazinha, né? American Dream. E de qual duas famílias você tá falando, né? Da família de 1985, é do início do filme. Você vê que o filho é uma caricatura do pai, né? E trabalha no Burger King, a mãe tá alcoólatra, gorda, tilta na cadeia. O pai é um submisso, qualquer um manda daquele cara, principalmente o desafeto antigo dele. É realmente uma família problemática. O único mais ou menos normal é o nosso Marty McFly. É o único diferente ali. É, uma família bem desajustada, né? Pra criar bem esse contraste, né, com os anos 50, com o que podia acontecer no futuro, né? Descobrir que o pai dele era um bananão e com o efeito borboleta ia causar lá 30 anos antes um surto de confiança do pai e ia mudar toda a história da família dele. Menos a dele, né? É, exato. É. Caraca, você acabou de descobrir o maior furo do filme. O quê? Que o Marty McFly não muda? É. Porque, olha só, quando ele faz a mudança no tempo e ele volta pro futuro passado, é. A família dele tá toda reestruturada. Tá reestruturada. O pai super confiante, a mãe magrinha. Os irmãos, né? Os irmãos almofadinhas, certo? Isso. Todo mundo arrumadinho, engomadinho. Sim. Isso significa que o Marty McFly... passou seu merda da família. Não, ele seria outra pessoa. Ele não seria o nerd que gosta de rock e queria ser músico. Então, mas como ele foi... Ele seria uma almofadinha. É, mas como ele foi o agente da mudança, talvez ele esteja imune a tudo isso. É bizarro, você não tem como explicar isso, né, cara? O Abigail dá umas desculpas pra isso, sim. Dá? Dá. Ele, inclusive, até uma... Em off não vale, cara. Eu concordo com a Zagão, em off não vale. Não, eu concordo que em off vale eu falo também. O que eu quiser também. Mas ele não tinha tempo de explicar ali naquele finalzinho. Então, se eu tinha tempo, não tem vale. Explicação. Não, mas vale. Qual é a explicação em off? Não vale, não vamos falar. Não, eu quero saber. Não vou falar. Não, fala. Aí o cara passa 30 anos e ele resolve falar. Ah, não, sabe o que que era? No leito de morte dele. É, exato. Ou você conta a sua história no filme... E o cara teve 3 filmes pra contar a história dele. É. Ou ele sossega. Então, mas deixa ele falar qual é a parada. Seria aquele lance do Ripple Effect lá, né? Que altera o futuro ou altera a linha temporal em ondas. No começo é uma cena cortada, onde o Marty estaria escrevendo uma carta, uma recomendação pra mandar uma gravação dele pra gravadora qualquer lá, que eu não me lembro. E ele hesita, no começo ele é como o pai dele, e essa cena ficou de fora do filme. Ela seria pra justificar no final que ele realmente escreveu essa carta, ele sai com esse pacote quando ele tá descendo pra família, e teoricamente a mente dele mudaria com esse Ripple Effect. Whatever. Interessante, mas... Não, interessante se ela tivesse um filme, seria interessantíssimo. Mas ela não está. E ela poderia estar, 30 segundos a mais? Pois é, né, cara? Não tem desculpa. o que fica no corte do diretor, eu acho que é injusto a gente comparar com a obra original. O que vale é a montagem original. Sim, claro. Senão a gente vai pegar, por exemplo, o filme do Alien, que muda totalmente, né? O próprio Blade Runner. Não, se tiver versão de diretor, pelo menos você pode argumentar. Mas quando o cara tá falando, aí whatever. Porque não foi pra lugar nenhum. Às vezes ele nem fez. Às vezes depois alguém falou, ó, cara, tu fez merda, hein? O Martin não mudou. Não, mas aí eu vou inventar desculpa. Eu falo aqui numa entrevista. Back to the past. Que nem aquele diretor, né, naquele do filme do Coelhinho, né? Tem um livro pra explicar a porra do filme? Donnie Darko? Donnie Darko. Donnie já Darko. Fez um Nerdcast sobre é isso. É uma merda esse filme. Tá vendo? Tá vendo? Pois é. Não, mas é interessante a gente ver que essa família, os filhos, óbvio, são espelhos do pai e da mãe, mas o Marty não, ele realmente é uma figura que tá à parte, né? Ele convive, mas ele não é o espelho. Talvez ele seja o espelho do que o pai poderia se tornar na próxima linha temporal, depois que ele faz toda a alteração, né? Mas naquele momento ali, ele realmente não é, ele não tá encaixado naquela família, né? Você percebe isso. Então eu acho isso também interessante, porque cria esse contraponto, né? Sim, e sabe o que é legal também, ô Bruno? Quando houve a mudança no tempo, né? Lá no futuro, ele também é diferente de sua família. Ele também não se encaixa no modelo, como a gente acabou de dizer. É, ele virou fracassado, né? Ele virou o George McFly, né? É, ele seria uma espécie de rebelde na família dos almofadinhas. É tudo uma questão de ponto de vista. Ele detesta isso, mas... Mas ele teve que virar uma almofadinha. Foi consequência lá do acidente, ele não poder tocar guitarra e tal. Não conseguir ser o músico que ele queria ser. É, mas o ponto interessante é justamente isso, né? Ele é diferente em qualquer versão da família, seja a de 1985 do início do filme ou a de 1985 do final do filme. É, ele é diferente, sim. Então talvez essa seja a característica principal do Marty. Ele não se enquadra naquela família. Aliás, você sabe qual é o dia, porque no início do segundo filme, que começa nessa manhã, ele fala sábado, 26 de outubro, 1985, né? Uhum. Sim. Sendo que nessa manhã, o irmão tá tomando café e fala assim, eu sempre vou de terno pro escritório. O cara vai pro escritório sábado de manhã, às 10h26, sei lá, que horas era da manhã. O homem trabalhador. Ele e a irmã vão trabalhar, é bizarro, né? Tudo bem. E o pai tá voltando de jogar golfe às 10 da manhã. Caralho, ele foi jogar golfe às 6 da manhã? É verdade, a partida de golfe é muito longa. Louco, né? Você vê a influência que aquela linha do tempo teve nessa família, né, cara? A família tá loucaça, cara. A não ser que a família seja uma fachada. Vocês já pararam pra pensar nisso? Uhum. Porque o cara que tá voltando de jogar golfe às 6 da manhã, ele não foi jogar golfe. Ele foi pra uma noite de esbórnia. Mas ele tá com a mulher dele. O que é pior ainda. Pode ser a casa de swing, né? Exato, né? Calcula o que eles fizeram com aquele taco. Pensa no lado bom da coisa, assim, ao invés dele ter virado um escritor famoso de ficção científica que joga golfe às 6 da manhã, ele podia ter virado um UFO freak, tipo o George de Socalos, né, cara? Depois de receber a visita do Darth Vader. Meu Deus. Aliás, que escritor horrível, né? Ele pode ser agora descolado no final do filme, mas, meu Deus do céu, olha o título do livro que ele escreve. É uma merda, né, cara? Uma merda mesmo. Como é que era o casamento no espaço sideral, um negócio assim, né? Um encontro marcado no espaço. Nossa senhora. E é um livro grosso, tipo Game of Thrones, né, cara? Exato. É uma parada absurda, cara. O cara é um sci-fi trash writer, cara. Ele dá um livro pro Marty, assim, o Marty fica olhando com a cara pra ele. Não vou ler isso aqui nunca. Você tá maluco. Next Saturday night, we're sending you back to the future. Bom, é claro que após a apresentação dos personagens, temos a fatídica noite onde o Doc Brown pede ao Marty para ele ir ao estacionamento de um shopping, levar para ele uma câmera, porque ele precisa registrar um grande momento, a sua descoberta. Sim. E a câmera aparece naqueles detalhes do início do filme. É, exato, exato. A câmera e o plutônio, a caixa do plutônio. Sim, né? A caixa de plutônio também. E aí, Marty vai de madrugada até o estacionamento, ter toda aquela discussão onde o Doc Brown explica o que, que é o experimento, ok, e aí aparecem os libaneses, né? Porque, afinal de contas, o Doc Brown estava falido e não pôde pagar pelo plutônio. Então, ele dá um calote e acaba sendo executado. Mas peraí, eles são líbios ou libaneses? São líbios, é. Líbios, perdão. É de outro lugar, é. É, são líbios, perdão. Cuidado com os países aí, bro. Aliás, nessa época era regime Gaddafi. Sim, é. Em 85 é verdade, é verdade. Cara, eu tava pensando, revendo o filme, imagina que treta que ia dar esse roubo de plutônio se fosse hoje em dia, cara. Ah, dá nada. Dá ia nada. Ia dar em pizza. Não, mas o FBI tava na caça. É claro que não fizeram declaração nenhuma pra mídia. E a própria empresa que enriquecia o material disse que não foi nada extraviado. Mas isso tudo era mentira pra imprensa. Com certeza deviam estar desesperados por esse material, claro. Legal perceber que nessa sequência, que a gente tá falando do estacionamento, tem a direção do Zemeckis de novo, muito bem executada, e os cortes dos planos, né? Você vê que para estabelecer a questão da velocidade e do controle do tempo ali, ele coloca planos detalhes, tanto nas rodas do carro, quanto no controle remoto do próprio Doc Brown, e você tem um corte rápido, no caso de plano, entre a mão controlando, né, e o carro. Estabelece a questão de controle, a questão de velocidade que ele quer explicar, a questão de chegar a 140 km, enfim. Então a narrativa visual acompanha a narrativa falada. Não pode. 140 é muito caído. 88 milhas por hora, é. Dublagem BKS, Bruno Costa. É verdade. É ok que são 140 quilômetros, mas na dublagem era 88 milhas, né? 88 eles não traduziam a... Não fazia a conversão para quilômetros por hora, né? Provavelmente não tinha a calculadora do Google na época. Aliás, nem fudendo, né, que aquele carro chega a 140 km por hora naquele estacionamento, né? Nem fudendo, mas a gente deixa passar. Não dá, não. Cara, eu duvido que ele chega nisso na vida real. Joga na suspensão da descrença. Peraí, o carro era todo mexido pelo professor, né, cara? Tava envenenado. Não era um carro comum, né? Exato. Fast and Furious. O DeLorean não chegava, se eu não me engano. Ah, chega. O original não chega. Envenenado chega. Rebaixa o cabeçote. chega. Me dá um que eu chego rapidinho. O que me leva a outra pergunta, assim. Eu amo esse filme, mas tem pequenas coisas que você tem que deixar passar, né? Apesar do filme ter um roteiro perfeito, né? Ele é uma comédia também, né? Sim, claro. Uma aventura, é um sci-fi, mas é uma comédia. Então, você passar certas coisas em nome do humor, em nome da aventura e tal. O Marty viaja sem querer no tempo, né? O carro estava abastecido com plutônio, porque o Dr. Brown ia viajar no tempo, quando os líbios chegaram, né? Assassinaram ele, e o Marty estava só fugindo deles. Tanto que aparece uma cena em close, quando ele passa a marcha, ele liga sem querer os circuitos do tempo. E aí, como o Dr. Brown tinha marcado a data lá de 1955, tava marcado lá, tava na memória. E se ele viajou sem querer no tempo, significa que ele ia meter a fuça naquela cabine que a Kombi meteu depois, cara? Verdade! Ele ia explodir ali, cara, ia se matar. Salvou a vida dele. E não sabia que ele ia viajar no tempo, entendeu? Se você dissesse que ele soubesse, ok, ele tá calculando que vai chegar na velocidade, ele não sabia. Pô, ele tava confiando muito no potencial do carro do aço inoxidável, né, cara? Que ele ia varar a cabine e continuar do outro lado, né? Pode ser. Ia dar uma de Batmóvel, né, cara? É verdade. Não tinha pensado nisso. Faz sentido. Aliás, sabe outra coisa estranha? Depois, quando ele chega em 1955, quando ele entra naquele celeiro, a porta do celeiro, ela tá aberta, né? Ele entra na porta aberta. E ela fecha. Vocês notaram que se aquela família que acha que ela é um alienígena, se ela entra por algum outro local, porque eles abrem a porta do celeiro. Ele abre uma porta lateral, verdade, mas a porta do celeiro tava aberta. E depois quando o carro sai, aí sim ele confiou no carro, cara. Ele passou por sendo o Pinheiro, maluco. Aquele carro era sinistro, cara. É mais ou menos no final do filme também, quando ele vai acelerando, né? Porque ele tem que passar próximo à parede do relógio, ao muro, né? Ele vai de encontro ao cinema, porque pra viajar ele tem que chegar 88 milhas naquela rua. É, ele enfia o carro no cinema. E o carro tá inteiro. Pô, o DeLorean é sinistro, cara. E depois no segundo filme, o Dr. Brown fala assim: o DeLorean contra um Ford, sei lá o quê, a gente vai virar sucata. Exato. Como se o DeLorean fosse fraquinho, mas porra, o carro é sinistro. Next Saturday night, we're sending you back to the future! Mas aí eles viajam no tempo, quer dizer, o Marty viaja no tempo. E finalmente chegamos em 1955 por puro acaso. Não é acaso. Pois é, exatamente isso. É porque Emmett Brown precisava fechar o círculo. E para isso ele tinha que estipular a data na máquina do tempo. Aí que você começa a entrar nos paradoxos do De Volta ao Futuro. Porque fica bem claro que De Volta ao Futuro o tempo é alterado. Você altera tudo. No início da gravação eu até falei que o Dr. Brown tinha a memória dele pendurado no relógio. Mas eu acho que naquela realidade ele realmente não tinha essa memória. Porque a presença do Marty foi algo que estava mudando o tempo. Você não tinha um tempo traçado onde o Dr. Brown sempre se lembrou que ele encontraria o Marty. Senão você não poderia mostrar a mudança na própria família dele, entendeu? Se as interações do Marty no passado tivessem todas já surtido efeito, na padeira não seria banana, etc e tal. Então a presença do Marty no passado foi uma coisa nova para o passado. A presença dele já mudou coisas. Então o Dr. Brown realmente morreu nessa linha de tempo. E aí, quando o Marty mudou, interagiu com ele, ele passou a não morrer mais. Porque senão, os pais não lembrariam do George McFly conhecer a Lorraine por ter sido atropelado pelo pai dela e tal, não sei o que. Essa era a história, né, daquela linha temporal. Quando o Marty salva o pai atropelado, aí ele já tá mudando as coisas também. Que é uma coisa curiosa, cara, nesse filme, porque ele dá a entender, principalmente, vou só fazer um paralelo rápido com o segundo... Pelo que é apresentado no filme, você tem a entender que talvez uma viagem de alguém para um determinado ponto no tempo possa ser capaz de criar uma espécie de linha paralela. Isso ele deixa até meio claro no segundo filme. É, na verdade, existem várias teorias sobre viagem no tempo. O que dá a entender é que ele vai se alterando aos poucos, porque, digamos, se ele não conseguisse fazer com que seus pais se apaixonassem naquele momento e o Marty McFly desaparecesse, o universo ia dar um jeito da mãe dele ficar com o pai dele para que aquilo pudesse acontecer. Mesmo assim, naquele ponto do tempo, ele iria sumir. Então, o que o Bob Gale fala é que nessa linha de tempo não há universos paralelos. As coisas mudam nesse esqueminha de ondas aí, cara. Eu acho muito estranha a explicação. Eu acho que cai naquele lance de você dizer coisas em off pra justificar a parada. Mas não tem que justificar, cara. Como eu te falei, é um filme de humor, que tem muito humor. Então você não precisa ficar explicando todas as inter-relações, espaço-tempo e tal, entendeu? O humor vai prevalecer na hora de fazer a piada, na hora de fazer a graça, entendeu? Ele não é uma ficção científica toda séria. É, não, não acho que não é esse o objetivo. Ela é uma brincadeira, entendeu? Afinal, se fosse, seria um saco inacreditável. Como toda ficção científica. É, agora o Harold fica feliz. O cara que adora Blade Runner falando isso, como é que pode? Mas antes de ser ficção científica, Blade Runner é um filme noir. Muito bem, isso aí mesmo. Exatamente, exatamente. É, aprendeu na faculdade de design e repete até hoje. Pronto, patada devolvida. Não, mas cara, foi o que o Alexandre falou. Cara, tem coisas que você tem que jogar na suspensão da descrença. Tem coisas que não há necessidade de uma explicação. Simplesmente faz parte de um recurso de roteiro. Eu acho que nem cabe você ficar explicando muito. Porque a plot do filme, realmente, é ele conseguir voltar no tempo pra poder ver os pais, entender os pais, até compreender o que aconteceu e alterar aquilo. Isso é o ponto principal do filme. Complica. Viagem do tempo tem esses problemas, meu. Por exemplo, Looper. Looper é um filme que quer ser sério, então tem que explicar. É, exato. Você quer ser sério, você tem que explicar. Mas o De Volta pro Futuro, mesmo tendo essa pegada de comédia, gente, ele ainda assim tem elementos que não podem ser considerados, por exemplo, de um filme de família. Ora, temos uma cena de quase um estupro no fim do filme. Ah, não, peraí. Não, tá longe de ser uma cena violenta que vai tirar a família da sala. É, eu não tô dizendo que é irreversível, tá? Não, vejam bem, não é isso. Não, mas a Disney recusou o filme por causa disso. Não, não, a Disney recusou não por causa da cena do Biff agarrando a Lorraine, mas a mãe se apaixonar pelo filho. Aí é um pouco complicado. Eu entendo. Exato. Né? Então, existem elementos no filme que não podem ser considerados pra você levar pra uma criança de 10 anos, 8 anos. Mas essa lance da mãe se apaixonar pelo filho, nesse contexto dele viajar para o tempo, pra uma época que os pais tinham a idade dele e tal... É totalmente plausível. é plausível pra nós adultos. Não, mas eu acho que é uma brincadeira que a criança entende, porque eu vi esse filme criança e eu entendi. Eu também, cara, não sei o que é. É, não tem nada demais. Não achei nenhum complexo de Édipo ali, sabe? Não, uma coisa louca assim, não, cara. Eu achei uma coisa divertida, assim. Ai, meu Deus, não pode acontecer isso. A mãe não pode se apaixonar por ele, sabe? É, mesmo porque a mãe não sabe que aquele cara é o filho dela. É, não sabe. E o cara que tá ciente de que ela é a mãe, pulou fora. Exatamente. Bizarro seria se ele... Opa, mas minha mãe era gatinha. É, pois é. Aí, assim, aí a Disney ia tacar fogo no roteiro. É só recusar. Tanto que mas, ela... pô, a situação é só um mal entendido que é corrigido, né? É um mal entendido, exatamente. Que eu acho super inocente, sabe? Eu não vejo malícia nenhuma. A mãe dele era meio safada, né? Tem umas cenas que pra criança não são legais, por exemplo, ela se insinuando com ele só de cueca e depois aquela cena que ela mostra o decote pro Biff, o Biff depois tentando atacá-la, isso não é pra criança. Não, não é assim. Cara, é super é light. Pra criança, assim, tem que educar a criançada. Não tem, né? Não, mas não tem maldade, não tem maldade nessas cenas. Que não é pra criança é lobisomem sem camisa, cara. Não, isso realmente não é pra criança, nem pra adulto. É uma situação incômoda pra ele. E é muito claro que é incômodo. Quando ele tá de cueca, quando a mãe beija ele, ele tá todo travado. E a própria mãe fala assim, ah, que estranho, parece que eu tava beijando meu irmão. Sim, sim, sabe? Sim. Então, não tem malícia em nenhum momento, né? Tem um recurso de roteiro ali. Aliás, esse roteiro nasceu dessa ideia. A ideia original não foi assim, vamos fazer um filme de viagem no tempo. Era assim, e se a gente pudesse conhecer os nossos pais com a nossa idade? Será que eles eram que nem a gente, se comportam que nem a gente, né? A gente não imagina que os pais foram jovens e paqueravam e saíam e faziam merda, entendeu? Então essa era a discussão dos caras. Se um moleque de 17 anos conhecesse os próprios pais com 17 anos, o que aconteceria? Essa foi a premissa do roteiro de Volta ao Futuro, né? Por isso que esse filme é o mais redondo de todos, porque ele gira mais em torno dessa situação divertida e inocente, repito, né, da mãe se apaixonar pelo filho, do que a situação do garoto ter que achar 1.21 gigawatts, sei lá como, botar na máquina do tempo. Isso tudo é pano de fundo, né? A verdadeira história é a paixão da mãe pelo filho e o filho vendo como eram os pais com a idade dele. É, o arco narrativo do filme principal é esse. É o arco principal, exatamente. Todo o envolto do filme gira centralmente em cima disso, né? Exatamente, sim, sim. Exatamente. Só colocando uma curiosidade aí nisso que o Alexandre falou, ele teve a ideia quando ele tava revirando umas tranqueiras numa casa antiga que ele morava e ele achou o yearbook do pai dele. É isso aí. Fuçando, ele descobriu que o pai dele tinha sido presidente de classe e tal. E ele pensou, porra, será que se eu conhecesse meu pai, será que a gente seria amigo? Isso, isso mesmo. Será que a gente ia se bater com as ideias? E você percebe que a relação do Marty com o pai dele jovem acaba se tornando uma amizade legal, cara. Eles se tornam realmente amigos, né? Exato. Até a parte que ele se veste de Darth Vader. Que vai derreter o cérebro aquilo, do pai. Né? E quase transforma o pai num maluco fanático por OVNIs que ninguém ia acreditar durante o resto da vida. Isso é legal do De Volta pro Futuro. O cara não esqueceu. Tanto que tá na capa do livro dele. Isso, é verdade, é verdade. Que foi o alienígena que fez ele se apaixonar pela mulher dele, né? Pela Lorraine. Meio que um reflexo da história da vida dele. É interessante essa ideia de intertextualidade, né, Bruno? Ele citar, né, fazer a citação direta tanto ao Darth Vader, tanto ao extraterrestre, tem, enfim, você pode brincar com essa coisa do Steven Spielberg, e a própria coisa do Vulcano, né, do Star Trek. Eu acho essa brincadeira da cena que o Alexandre falou agora muito legal. O próprio Van Halen, né, tocando. Van Halen, exatamente. Next Saturday night, we're sending you back to the future! Tem uns momentos que é o momento golden moment, sabe? Que o roteirista, que sabe, vem aquela luz dourada dos céus e vem a ideia e pro cérebro do roteirista e ele consegue transformar isso. Uma delas é, como a gente sempre fala, no Superman 2, o presidente se ajoelhar perante Zod e falar Oh God, e ele corrigir e falar Zod. É um momento de ouro, sabe? E o momento de ouro desse filme é depois dele ter tocado aquela loucura rock and roll do Johnny B. Goode, né? Que depois vira um heavy metal foda e ninguém aguenta. Ele fala, olha, eu acho que vocês não estavam preparados pra isso, mas os seus filhos vão adorar. Isso é um momento genial, espetacular e genial de ouro desse roteiro, né, cara? É seus verdade. Filhos vão adorar. É pura verdade, né, cara? É mesmo. Imagina tu que nunca ouviu esse negócio na vida, de repente você tá deitado na cama e começa a ouvir o som do inferno, assim, pô, você não conhece, né? Tu não conhece aquilo, cara. Essa brincadeira com o rock and roll foi muito legal, né? Que o rock and roll nessa época era super coxinha, né, cara? Foi inventado pelo Marty McFly. Tem que levar em conta que isso é pré-Beatles, isso aí era, no máximo, um Elvis Light, entendeu? Um Elvis Gospel, e por aí, né? Isso era música negra, né? Que os brancos não ouviam, né, cara? Exato, exato. Tanto que ele liga pro Chuck Berry. Exato. E só com Elvis é que a coisa foi transposta, né? É verdade. Só pra gente fechar nessa questão da Lorraine, que é a mãe do Marty McFly e a paixão dela por ele, se a gente lembrar no iniciozinho do filme, quando ela já está velha, em 1985, ela é super puritana, ela contesta a todo momento a namorada do Marty, né? E quando ela tá no passado, ela é totalmente largada, né? Ela é toda atirada e etc. Ela fazia essa imagem de falsa pudica e aí o filho depois descobre que não era nada assim, né? Exatamente. Isso acontece com todos os adultos, praticamente, né? Na adolescência, tu é sempre malucaço, faz um monte de loucura. Depois que tu para pra pensar no que você fez, aí quando você tem seus filhos, tu vai ver que eles vão fazer a mesma coisa e não vai achar muito legal. É ciclo da vida, cara. Exatamente. A ideia era essa, né? Mostrar isso. Nesse momento, né, já estamos mais ou menos no meio do filme e já sabemos que o Marty precisa encontrar uma maneira de... Qual é o valor exato, Alexandre? 1.21 gigawatts. Isso, 1.21 gigawatts para poder transportá-lo novamente para o futuro e, é claro, desfazer a besteira, porque ele acaba impedindo seu pai de ser atropelado por seu futuro avô, né? Porque ainda não é. Acaba sendo atropelado no lugar dele e a sua mãe acaba se apaixonando por ele. Ou seja, é um paradoxo bizarro, né? O paradoxo do avô. Verdade. Como ele poderia existir, né? E aí ele tem aquela foto que ele mostra pro Doc Brown e acaba sumindo primeiro o irmão, depois a irmã, e ele vai sumindo no fim. E outra piadinha muito bacana quando ele tenta convencer o Dr. Brown do passado, né? Primeiro ele fala lá do Ronald Reagan, até que tem uma hora que ele fala assim, ah, aqui, cara, minha carteira de motorista, ainda nem nasci, aqui meu irmão e tal. O cara fala, pô, essa foto é montagem, cortaram o cabelo do teu irmão. Eu nunca entendi isso. Mas aí é que tá, ele já estava desaparecendo. O escalpo já tinha sumido já. Ah, será que era aí? Eu nunca entendi esse negócio de cortar um cabelo do seu irmão. Eu como assim? Eu não entendi a referência. Depois que ele se liga, que ele fala, deixa eu ver de novo a foto do teu irmão. Aí que ele associa, né? Porque ele já tinha visto sumir um pedaço do cabelo. Caraca, não faz sentido nenhum essa parada. Ele mostra uma foto dele com os irmãos. O que ele queria provar mostrando a foto? Que tem irmãos? Que tá, não, porque tinha no casaco... Tinha lá a turma de 1985, o casaco da irmã, alguma coisa assim, entendeu? E aí o cara falou, isso é uma montagem porque cortaram o cabelo do seu irmão. Que tinha sumido o cabelo. Então não é uma montagem? É, uma montagem mal feita. O motivo pelo qual a foto tava transparente, eu entendi e concordo. Mas por que que o Dr. Brown achou que era uma montagem, cara? Porque a mulher tá com o pullover de 1985, era isso, sei lá. Isso aí foi feito no Photoshop. Quer dizer, ele achou que fizeram a montagem na foto e não imaginou que poderia ser só o pullover que era montagem. Você... Porque esse pullover não é traçado junto com a linha do tempo, né? Você pode fazer quando quiser. Sim, né? Mas é porque, assim, eu acho que naquele momento não tá estabelecido que o irmão tá sumindo. Ele só tá mostrando a foto dos irmãos. Então ele vê que tá faltando cabelo, sei lá, na parte de cima do irmão e falar que cortaram o cabelo dele não faz sentido pra nós, pro público. Não tava ainda definido, né? Que eles estavam sumindo, entendeu? Aí tu pega na segunda vez que você assiste. Na verdade, você pega no meio do filme, né? Quando eles começam a sumir, de fato, na foto. Cara, a atuação do Christopher Lloyd nessa parte... No filme todo, né? Mas, cara, eu acho muito boa. A brincadeira que ele faz de quebra de quarta parede ali, de tão louco que ele é, né? Ele olha pra você... Vamos levá-lo de volta para o futuro. Atenção, atenção... Vou falar o nome do filme. E ele olha pra câmera e depois vai mudando o olhar. É legal essa brincadeira. E como ele abre a porta pro Marty, gente? Ele tá usando um aparato como se fosse a sensitiva Zoraide ali, né? O cara, o engraçado é que ele tá testando a parada no cachorro, né, velho? Tava testando o cachorro, isso mesmo. E ele fica tentando adivinhar o que é o Marty. Essa cena tem um detalhe de direção, de som muito foda, que quando o Marty fala, doutor... Eu sou do futuro. Ele arranca aquele negócio da testa, né? Uhum. E aí a máquina, fazendo meio que um som que tá desligando, ela faz assim... Sabe? Bem quando ele fala eu sou do futuro, é como se fosse, estivesse juntando o efeito sonoro da cena com um momento de tensão do filme, de revelação e tal. tudo isso compõe muito bem, sabe, a narrativa do filme. É verdade, a mixagem e edição de som desse filme é incrível, cara. E tem pequenos efeitos criados, assim, pro filme que eu acho fantásticos. E, óbvio, ficaram marcados. O capacitor de fluxo ligando, por exemplo, o barulho que ele faz, enfim. Tem sons, assim, que eles criaram específicos para determinados pontos do filme que são muito legais. É, e como o DeLorean foi escolhido por ser um carro que tinha aparência de futurista, né? De uma nave, o que eles pediam no roteiro era um carro que parecesse uma nave espacial. Quando o DeLorean acelera, tem um, meio que um som que parece uma turbina de avião, uma coisa, né? É, quando a porta abre também. E tipo assim, se eu um dia comprasse um DeLorean e acelerar o DeLorean sem ter esse barulho, ia ser muito decepcionante. Ou abrisse a porta e ela não fizesse aquele barulho, né? É, cara? Exatamente. Não, mas aí você faz com a boca, você faz... É. Ele tem os sonzinhos futuristas que ficaram marcados no carro. O design de som desse filme é muito legal. Se alguém puder pegar depois, óbvio, prestar atenção no que o Alexandre falou, esses pequenos sons, a porta abrindo, o DeLorean acelerando, cara, é muito legal mesmo. Até na montagem, Costa, a montagem do filme também é muito bacana, com o som corroborando. Você pode pegar, por exemplo, a cena que ele é atropelado, né, cara? Dá realmente a impressão que aquele carro deu uma pancada muito forte nele. E é tudo isso aí, da montagem e do som, né? É, sim, a montagem, a própria forma como o Zemeckis filma toda essa sequência. E eu acho interessante isso, Edu, que você tá falando. A montagem, ele intercala, né? Quando é pra acelerar o filme ganha um ritmo bem mais rápido. Quando ele quer estabelecer personagens, ele usa os planos mais longos, ele deixa o filme respirar um pouco mais. A gente chama desse processo de afecção, né? Você dá tempo do personagem respirar. E você vê que é tudo muito orgânico. É tudo natural, tá dentro do ritmo do filme. O filme não perde ritmo em momento nenhum, cara. É por isso que o Alexandre falou que esse filme é redondo. Mas ele não é redondo só no roteiro. Ele é redondo na montagem, no roteiro, na direção dos Zemeckis, na própria edição, mixagem de som. Ele é completinho, ele é muito bem amarrado enquanto estrutura, enquanto obra, né? Exato, exato. E é legal como o Marty, né? Porque ele não consegue convencer o doutor de forma alguma. Ele só convence quando ele reconta a história que ele ouviu do Doc Brown do futuro. Como ele inventou o capacitor de fluxo. E aí sim, o Doc Brown do passado aceita a história. Tinha acabado de acontecer com ele naquele dia e ele tava sozinho, né? Então, realmente, ele tinha que acreditar nele. Se eu não me engano, foi o dia da morte de Albert Einstein. 5 de novembro de 55. Sim, isso mesmo. Sim, eles botaram como um pequeno easter egg aí de ser uma data importante para a ciência. Einstein morreu, agora irei tomar seu lugar, né? Vou enfrentar uma máquina do tempo. Pois é. E ele fala, né, do Einstein, né, no futuro. É quando ele vê a própria imagem dele no futuro, cuide do Einstein pra mim e tal. É. Ele, Einstein? É, legal, ele, eu sou um cachorro no futuro. Aí a cara de decepção que ele faz é impagável, cara. É muito bom. E ele tem os retratos, né, no que inclusive aparecem no começo do filme, né, que ele drive inicial também. Ele tem lá o Thomas Edison, o Isaac Newton, o Benjamin Franklin e o Albert Einstein, né? Sim. E o cachorro era Copérnico. Isso, o cachorro do passado se chamava Copérnico. Mas isso a gente não vai descobrir até o terceiro filme, se não me engano. Não, o primeiro filme ele chama. Ele chama o Copérnico? Não lembro. Ele chama Copérnico, vai ficar tudo bem. Next Saturday night, we're sending you back to the future! Mas logo após que o Marty convence o Doc Brown do passado, ele mostra o que o Doc Brown chama de estúdio de televisão caseiro, que é sensacional. E aí sim ele fala assim, agora eu entendi porque que o Ronald Reagan é o presidente dos Estados Unidos. Isso é muito bom, né? Aliás, que coincidência fantástica o Reagan ser presidente dos Estados Unidos nessa época, para eles poderem criar uma história absolutamente inacreditável pra ele, né? Quem é o presidente dos Estados Unidos? Ronald Reagan, o ator, ele começa a rir, né? Foi mais um momento de ouro de roteiro, de você poder pegar algo real e encaixar com aquele contexto que seria algo inacreditável, né? É, o Doc Brown até faz outras piadas, né? Fala assim, o vice-presidente, né? O Jerry Lewis. Exatamente. Finalmente, o Doc Brown acredita que o Marty veio do futuro. Eles acabam chegando à conclusão que o Marty altera o passado e, com isso, o futuro também. E eles precisam corrigir isso. Então o Doc Brown vai passar, a partir desse momento, a achar uma maneira de criar o 1.21 gigawatts para poder alimentar o DeLorean, e o Marty vai tentar fazer com que a sua mãe se apaixone por seu pai, para que ele possa continuar existindo. É verdade. É, na verdade ele fala pro Marty não sair de casa, não interagir com ninguém, mas ele fala que era tarde demais, né? Exato, né? É, eu só esbarrei com a minha mãe, entendeu? É, e entra na missão lá dele fazer os pais se apaixonarem, ainda a tempo dele poder voltar e pegar o raio de volta pra casa. É, que tem aquela questão do baile, né, Bruno? Exato. Agora, cara, conhecendo a mãe deles como a gente conheceu, ela nunca, nunca iria se apaixonar pelo pai. É. Nunca, cara. Ela era bem... O cara era um nerd tímido, introspectivo, travado, e ela era uma maluca. Uma piriguete nos anos 50, vai. Era que nem qualquer adolescente. Era uma danadinha. É, isso aí. Queria paquerar, beber, mas... fumar, essas coisas. E o cara era tudo contra isso. O cara nunca ia topar. O cara ia fugir, sair correndo. A não ser que a primeira versão, antes do Marty entrar em cena, ela tenha atacado ele de forma mais abrupta. Na casa mesmo, bicho. Na primeira noite. Tenha dado a chave no cara que o cara não teve como escapar. O Brown, ele dá uma desculpa esfarrapada pra isso. Ele fala que é o efeito Florence Nightingale. Em que, se não me engano, a enfermeira se apaixona pelo paciente. Isso, isso. E falam que eles deixam claro que ela teve pena dele, essas coisas. Isso, então isso. Tá explicada a relação dos dois no futuro, né? É, era bem ruim, né? Ela bebia, o cacete e tal. Você vê que aquela hora que eles estão vendo televisão com a família, depois quando o filho se despede, que ele sai pra trabalhar, o George vira e começa a dar uma risada daquele programa que ele tá vendo na televisão. Ela olha com uma cara... Uma cara de asco, de desprezo. É, ela não era feliz. Tu nota o tanto de ano que aquela mulher passou sofrendo, bicho. É, ela não era feliz de jeito nenhum, exatamente. De jeito nenhum, não tem como. É, o alcoolismo explica, né? Isso, isso. Sim, sim. Mas aí nesse desenrolar do filme, o Marty acaba criando um elo com seu pai, né? O seu pai do passado. Que isso é muito legal, né, Bruno? Essa amizade que eles formam entre os dois, né? Porque, enfim, o Marty começa a ajudar ele a conquistar a mãe. Isso é bem interessante. A amizade que se cria entre eles é muito legal porque, óbvio, depois vai florescer mais na frente na relação de pai e filho, né? Mas é a mesma relação que ele tem com o George do futuro, o George Bundão. Dizendo melhor, né? Porque o Marty chega em casa no iniciozinho do filme, o Biff tá dando aquele pito nele, né? Dizendo que ele tem que usar o seguro dele pra poder consertar o carro e etc, etc. E quando o Biff vai embora, o George até vira pro Marty e fala assim, ah, eu sei que você vai falar, né? Mas ele vai ser meu supervisor, né? Então, vamos evitar confronto. É, ele não gostava e queria que o pai, né, se defendesse, essas coisas. Exato. E aí, no passado, ele começa a fazer a mesma coisa, né? Eu acredito que a relação pro Marty seja mais ou menos a mesma. E o George, que é aquela pessoa indescritível, né? Eu nunca conheci alguém daquela forma. Vocês falaram aí que ele jamais iria ter se apaixonado pela mãe. Quando ele tenta convencê-lo, ele fala, nunca, cara, nunca vai querer sair comigo. E nada, e nem ninguém nesse planeta vai me convencer disso. Aí que bate um insight no Marty de como o cara é meio sci-fi freak, né? É, exatamente. Que bate a ideia do Darth Vader. E aí, no desenrolar também, o Marty tem alguns confrontos, né, com o próprio Biff do passado, o jovem Biff. É aquela cena fantástica do skate, né, que é muito boa. Que foi repetida até no segundo filme, né? É fantástica, fantástica aquela cena. Sim, sim, sim. Aliás, outra coisa que é pra ressaltar, lembrando desse George do passado, é o trabalho excepcional de maquiagem que tem esse filme, né, cara? Eu te juro que quando eu era criança, as primeiras vezes que eu assisti, eu achava que o Biff velho e o Biff do passado eram atores diferentes. Só depois de velho que eu fui associar e descobri que eles eram a mesma pessoa. Então a maquiagem não tava tão bem feita. Exato. Assim, né? O cara do presente era bem velho mesmo, tinha aquela idade, e o cara do passado era novão, forte, gigante e tal. Muito bem feito o trabalho de maquiagem desse filme. É aquele típico, aquele jovem americano de 30 anos no high school, né? E segundo o Nerd Office, o Biff é o que mais parece atualmente, né? É, isso é verdade, é muito parecido mesmo. Agora, sinceramente, em tempos de Blu-ray, você começa a enxergar muita coisa errada, sabe? Principalmente em maquiagem. Por exemplo, aquele monitor que trabalha na escola... Stinkland. Você percebe claramente que ele tá com uma maquiagem bem podre no início do filme, sabe? O pescoço dele tá ridículo. É. É palpável que a maquiagem ali falhou e falhou feio. Até porque ele tá enorme na tela. É um close, né? Que ele encosta o nariz dele no nariz do Marty, não é esse? Isso, exatamente, exatamente. Aliás, isso até gera uma piada dentro do filme, que achei muito interessante, claro. Esse homem nunca teve cabelo. É ótima piada, mas eu acho que a gente tem que dar um braço a torcer que certas maquiagens não funcionaram. O próprio George McFly no presente, ele não tá muito envelhecido. A Lorraine também não. Envelhecimento muito discreto, não sei, sabe? Eu gostei da maquiagem. Eu gosto também, cara, eu acho bem bacana. O que eu acho menos, assim, que ficou meio zoada foi a do Doc Brown, cara, que dá pra perceber até quando na época do VHS já dava pra notar que era meio esquisito. Não, mas eu gosto da maquiagem no geral, acho que faz ali o que é preciso, eu compro pelo menos. O Biff, então, achei fantástico, acho que ele passa um ar realmente de estar bem mais velho. Next Saturday night, we're sending you back to the future! Doc Brown descobre como transportar novamente Marty, o herói do filme, para 1985. E o plano brilhante dele é usar uma espécie de gancho que ele coloca no DeLorean, e ele vai passar com o DeLorean no momento que o raio bater, né? Então tem que ser tudo matematicamente calculado, precisamente calculado. Aí ele traça uma linha no fundo da rua, coloca o arame, né, um cabo de aço, entre os dois postes, e leva um cabo de aço até o topo do relógio, né, onde o raio vai bater. E nesse meio tempo, o Marty precisa também fazer com que a mãe volte a se apaixonar pelo pai, né? Na verdade, se apaixone pelo pai pela primeira vez. E para isso ele cria um plano mirabolante, né? Ele vai tentar fazer com que a mãe se irrite com ele no carro e combina com o George que ele vai chegar no estacionamento do baile, né? O Under the Sea, aquele baile romântico, né? Aquele baile de formatura. E ele vai chegar lá dando uma de herói, dando bofetadas na cara do Marty. Dando um soco no estômago do Marty. É, que ele já tinha percebido que a mãe gostava de homem bravo. É. Ela gostava de um Jesse Valadão, né? Mas aí dá tudo errado e depois dá tudo certo. Dá mais certo do que se imagina, aliás. É um artifício de roteiro que é muito usado em Indiana Jones e no Star Wars, que ele sai da frigideira fogo, qualquer porra assim, entendeu? Você tá numa situação ruim e aí você consegue sair dela e você vai pra uma situação pior, né? Sim, sim. E aí era isso, né? Você tinha um plano que era uma situação ruim e tal, mas teria que dar certo. E aí, de repente, veio o Biff, que é uma situação imprevisível, que é muito pior, mas que no final acaba dando certo, entendeu? O Biff tinha queixo de vidro. E caiu, né? O que é plausível, né? Se der uma porrada bem dada no queixo, derruba o cara. E aí a gente vai pro baile e tal, e tem a cena magistral da música, ele se apaixonando de novo. Mais uma vez aquela tensão do cara chamar ela pra dançar e ele ficar... É aquela tensão final, né? Do Martin desaparecendo e o George... E vem outro cara dando em cima da Lorraine também. Vem outro também. Cara fazendo, agora eu vou dançar com ela. E empurra ele pra longe, né? E aí ele fica que não sabe se volta ou não, entendeu? Porque se ele não voltasse, ele acabava a chance com ela, né? E aí o cara tava desaparecendo ali. O que eu acho legal é que são duas jornadas do herói nesse filme, né? A gente tem a jornada do herói do Marty e a gente tem a jornada do herói do pai dele, né? Se a gente for pensar, são dois arcos narrativos que se completam. O Marty, uma hora, é o mentor e outra hora ele tem o Doc como mentor dele, né? Então eu acho interessante essa troca de arquétipos durante o próprio filme. Naquele soco que ele dá no Biff, na verdade, ele tá fazendo também o caminho dele como herói, como o Marty também tá fazendo, num arco maior, né? Na grande forma, como a gente chama do filme. E aí você vai analisando essas pequenas formas, a questão do baile, a questão de voltar, a questão de pegar de novo a donzela ali, que tava em perigo naquele momento, porque poderia sair. São todos arquétipos muito bem montados. Mas é tudo tão orgânico e tão divertido, que a gente só percebe isso numa análise um pouco maior. E isso que eu gosto do De Volta pro Futuro, porque é tudo muito natural, cara. Impressionante. Sim, com certeza. Os conflitos, Costa, que ele vai criando ao longo do caminho por estar protegendo o pai dele de um cara que era, digamos, o inimigo do pai, que era o Biff, né? Ele vai criando esses conflitos ao longo do filme. E por duas ou três vezes ele encara o Biff na escola, no bar, quando ele derruba o Biff no chão, e depois aquela cena da perseguição, que culmina no caminhão de esterco. Então ele vai enfrentando e vai culminando, e você vê que o plano final acaba não dando certo por causa desse conflito que o Marty criou com o Biff. E você vê que vários fatores vão atrapalhando esse plano que eles tinham. Porque o guitarrista da banda, o primo do Chuck Berry, ele machuca a mão por causa do Marty. Então você vê que no final, depois de ter sido protegido por tantas vezes durante o filme, no final é ele que acaba sendo o protetor também. E esse ciclo meio que se fecha, cara. Não, eu concordo. E aí quando alguém diz pra mim que o roteiro de Volta pro Futuro é simples, cara, eu tenho que discordar, não é simples, cara. A gente tá, volto a dizer, a gente tá diante de duas jornadas do herói e que elas se mesclam. E que tem essa troca de arquétipos. E essa cena, essa sequência, na verdade, toda, ela mostra exatamente isso, o quanto esse roteiro, ele é bem amarrado dentro de uma complexidade grande, cara. Porque você tá lidando com dois personagens que, naquele momento, são principais. É o George, que pode mudar todo o futuro, toda a situação do personagem principal, que é o Marty, né? Então, é nesse ponto que a gente tem que analisar o De Volta pro Futuro, e nessas complexidades que vão sendo amarradas durante o filme. Então, essa sequência é muito bacana. E termina com aquela música fantástica dele tocando guitarra, que é uma cena icônica, clássica já, né? É, ele toca Johnny B. Goode e distorce a guitarra no fim, ninguém entende. E sabe, Costa, outro conflito também é o do próprio Doc Brown. Porque o Marty sabe o que vai acontecer com ele e quer toda hora contar pra ele, mas o Dr. Brown não quer saber porque ele acha que ele vai acabar afetando o futuro dele da mesma forma que o Marty acabou estragando. É outro conflito do filme muito bacana, cara. Verdade. A cena do Earth Angel, poxa, é realmente tão emocionante, né? E você percebe como que esse filme família funciona bem. Perceba como ele funciona esplendidamente bem com a ideia da viagem do tempo, né? Ele abarca de 8 a 80, porque todos nós experimentamos algo parecido quando fizemos os nossos bailes de formatura. Isso está cravado na mente das pessoas, né? As pessoas em 1985 que viram esse filme, e até hoje isso prossegue, né? O baile da debutante, isso é muito importante para as senhoras da nossa época. Elas se introjetam, elas colocam a si mesmas naquele papel de debutante. Elas ficam honradas com aquela apresentação social. Portanto, é sim um filme família, ele é realmente impactante. E na cena do beijo, a música se eleva. Isso. E fica muito emocionante. Que composição legal, né, Harold? Olha, vou confessar, me trava a garganta sempre que eu vejo. É inevitável. E o legal é que tem um tempo subjetivo ali, ele brinca, ele diminui, né, óbvio, como se fosse um slow ali, porque ele cria aquela aura daquela situação, né, do cara saindo, do Marty olhando, a mão ficando invisível, ele sumindo da existência, né, cara. Então tem esse clímax, esse primeiro clímax que eu diria, e a gente tem o segundo que é com o carro, né. E a trilha sonora, Costa, a trilha sonora ela muda. Earth Angel baixa completamente, aí começa Exato. A tocar a trilha do Alan Silvestre, aquela trilha desesperadora, e você vai vindo. É a modulação da trilha. É, você vai torcendo. George, faça alguma coisa, querido. Vai, o cara tá subindo ali, não tá vendo? Quando ele ataca aquele cara e empurra e beija, aquela música volta com tudo do Earth Angel. Meu Deus, cara, que cena maravilhosa. É verdade. Alexandre e Dave, alguma coisa vocês querem acrescentar nessa cena? No casamento tem uma valsa, assim, é meio tradição, né? E meu casamento, a valsa foi o Earth Angel e logo depois entrou o Johnny B. Goode. Bem lembrado que tem um momento bem ridículo no momento do casamento do Jovem Nerd, que ele fica tocando lá Earth Angel. E aí eu tava dançando a valsa com a portuguesa ao lado, e aí eu vi ele falando assim, agora é hora do beijo, agora. É, eu queria fazer na hora super certa. Natural e espontâneo, foi ótimo. Mas eu achei foda. E sabe na hora que ele toca Johnny B. Goode, ele emula Rockstars, né? Porque ele dá o chute na caixa do Pete Townshend, deita no chão e faz aquele movimento igual do Angus Young. Aí ele dá aquele passinho do Chuck Berry e dá aquela esmirilhada no melhor estilo de Jimi Hendrix. Ô, Edu, só te completando, e a pegada é Van Halen, cara. A pegada do solo que ele faz ali no final é muito Van Halen. Quem ouviu Eruption do Van Halen sabe do que eu tô falando, cara. Hot for Teacher, por exemplo, é aquilo ali, cara. Que eu não sei se teria como fazer com aquela guitarra semi-acústica sem amplificadores, não, mas tudo bem. Pois é. Deixa eu fazer uma pergunta que é cabível até. Vocês que conhecem mais do que eu da história do rock, por um acaso ele evolui, ele viaja pelo tempo ao longo do seu arranjo? Ele fala pra galera assim, a gente vai tocar um blues em si. O Harold tá perguntando o seguinte, da forma como ele toca e se apresenta, se ele faz uma evolução da própria história do rock ali. E se você parar pra pensar, de fato, ele tem elementos que vão evoluindo até os anos 80, óbvio, né? Que é a nossa referência. Mas sim, Harold, eu acho que a gente pode dizer que sim. Ah, eu acho que ele faz um multitab lá porque ele tá acostumado a tocar, que era um rock anos 80, né? Com aqueles passos e tal, que como o Edu falou, lembrando de algumas coisas, acho que sim. É bem claro que ele se empolga, né? Como ele mostra aqui no início do filme, aliás, é de propósito, né? Teve a tentativa de tocar no baile da escola frustrada pelo Huey Lewis, que achou que ele tocava muito alto, ali ele tava... Extravasando, né? Extravasando, exatamente, o que ele não conseguiu antes. Então, e era num baile da escola. Mas vale lembrar, importante lembrar, que o Marty McFly é um músico medíocre. Exato, porque quem toca guitarra nessa cena... Na verdade, era um professor de guitarra. Não, mas o Michael J. Fox toca guitarra também. E anda de skate. Hoje em dia é mole, né? Ele só deixa a mão parada na frente da guitarra. Ah, que horror! Nossa, mano! Que horror! Next Saturday night, we're sending you back to the future! Bom, podemos ir agora pro finalzinho do filme, né? O Harold, você quer puxar esse finalzinho do filme? O que que ele faz? Ele coloca o DeLorean em cima de cilindros que vão emular a velocidade de 88 milhas por hora, enquanto o carro fica paradinho, não certinho ao lado da torre. Não estraga o filme, filha da puta! Não estraga o filme, cara, que filha da... Não, cara, Harold... O que que é mais fácil fazer nessa cena? Não, ele tinha que estar se deslocando... Não. Não. Peraí. Ele tinha que estar se deslocando, tinha um acelerômetro dentro do capacete de fluxo que ele tinha que estar se deslocando, não adianta rodar a 88 milhas por hora, não. Não adianta. Se você rodar o motor a 88 milhas por hora, o veículo não tá nessa velocidade se ele estiver em cima de cilindro. Não? Pro motor não tá? Pro motor tá, mas você precisa do carro se deslocando na velocidade. Então, não motor. Eu tô fazendo com que o Harold não estrague o filme dizendo que o carro tinha que estar se deslocando. Mas isso é óbvio, porque senão você não precisava do carro. Você sentava em cima de um motor e acelerava ele. É verdade. Harold, não estraga, seu maldito. Ele podia amarrar um cabo no carro. Ou você tinha que prender o capacitor de fluxo na roda e se prender na roda e ficar girando 88 mil por hora. Exato. Porque você precisa do deslocamento, senão nada faz sentido. É isso aí. Senão, cara, você podia fazer a máquina do tempo com um ventilador. Senão nada faz sentido. Nada faz sentido. Comprava um super tufão na loja americana. Exato. Cara, falar em super tufão, eles usaram... ventilador gigantesco pra criar aquela sequência do vento, da tempestade, né? Como é que é o nome, Costa? Tem um nome pra aquele artifício? É tipo um ventilador gigante, cara! Olha que nome técnico, super ventilador. Aí, ó. Você sabe que eu perdi R$50 já numa aposta por causa dessa cena. Como assim? Por quê? Ué, porque eu vi esse filme milhões de vezes e aí uma vez apostei com um amigo meu que tinha certeza e falou assim: ah, é impossível o Dr. Brown ter reunido os pedaços da carta que ele rasgou uma vez que ele atirou todos os pedaços ao vento. Aí ele falou: tá maluco? Ele bota no bolso. Não, bota no vento. Aí pronto, aí apostamos, eu perdi. Ele bota no bolso. Ah, olha aí, ó. Memória muda as coisas, cara. Eu tinha a memória errada dessa cena. Eu acho que o insight que o Doc Brown teve pra guardar a carta, assim, ao invés de jogar fora, quando o Marty volta lá do baile, que ele chega e fala: deu tudo certo, doutor. Meu pai deu uma porrada no bife. É, e ele nunca tinha feito isso na vida. Aí o Dr. Brown olha com uma cara, novamente olha pra nós, né, com uma cara, fala: nunca? É, ele fica: nunca? É, e o Marty pensa assim: não, por quê? Aí ele: ah, nada, deixa aqui. Nada. Eu acho que naquela hora deu um insight que ele falou: porra, nunca? Então, peraí, não é tão desastroso assim se de repente eu souber o que vai acontecer comigo, né? Exatamente. Deixa eu falar uma coisa sobre o Emmett Brown. Quando ele olha pra você, público, é porque o Emmett Brown tem a inteligência do público. Ele é um colega do público, a audiência sabe o que tem que ser feito. Só o Marty McFly que não sabe de nada, é um completo descerebrado. É verdade. Aliás, outra cena relacionada a isso, que eu não entendia direito quando era criança, é que tem uma hora antes, chegou o guarda e perguntou: doutor, o que você tá fazendo aí? Aliás, esse equipamento, não mexe aí, equipamento de previsão do tempo, né? Aí ele fala: você tem licença pra isso? Ele fala: tenho. Aí, claro que eu tenho licença. Aí ele desce da escada e abre a carteira e fala assim: caraca, mas que licença, né? Como é que ele vai mostrar a licença? A nota de $100, né? A licença dele. Exato, eu tô pra um subornou guarda, né, cara? Só entendi mais tarde. Mas você sabe que tem uma cena que foi cortada do filme que ele realmente tira 50 pratos da carteira e dá pro guarda, cara. É, mas eu acho que não precisava, né? Só dele abrir a carteira você já entendeu, né? Já entendeu. É, exato. Não precisa ir além disso. É, foi muito bem cortado, aliás. Essa cena mostra pra gente que a corrupção sempre existiu e sempre existirá, né, cara? Pô, imagina se o guardinha acaba com o experimento do tempo dele. Uma situação complicada. Verdade. Afinal, o Dr. Brown tava trabalhando com terrorista pra fazer a máquina do tempo, né, cara? É, ele nunca foi dentro da lei, né? Exatamente. Não, ele ia ajudar o cara a fazer uma bomba atômica, porra. Não, essa foi a desculpa que ele deu. Ele fez uns negócios furados lá pra eles, mas ele, de qualquer forma, né, tava trabalhando com os caras com esse objetivo, de conseguir o plutônio. Mas, bom, e aí temos a cena espetacular no final, que é aquele negócio de ficar com a expectativa na garganta, né, fogo frigideira. As coisas vão piorando numa escala absurda. Primeiro, o Dr. Brown rasga a carta. Você, não! Aí depois o raio derruba a árvore em cima do cabo e desconecta o cabo do relógio. E aí começa aquele desespero. Martin McFly vai embora e ele grita, o Dr. Brown não ouve. É uma agonia, cara, fantástica. É como se fosse o ato final de uma grande ópera, de uma orquestra, sabe? Com todos os instrumentos a mil, com o maestro balançando os braços com toda a força, com o suor dele pingando da testa. É isso, essa orquestra... É o final de De Volta ao Futuro. E, aliás, a trilha sonora não fica longe disso, né? Desse movimento espetacular do maestro, né? Que é um absurdo. Eu vi uma entrevista com o Alan Silvestri falando que... Perguntou pro Robert Zemeckis que tipo de trilha sonora você quer que eu faça? Uma trilha sonora mais pessoal e tal? Uma coisa mais estrondosa, né? Não. Aí o Robert Zemeckis falou assim... O mais estrondoso que você puder. Porque se você parar pra pensar, a trilha sonora de Volta ao Futuro, ela é muito épica para aquela situação mundana, né? Você não tá lidando com exércitos, com grandes acontecimentos. São pessoas. Você vê, o cara tem uma máquina do tempo, e toda a história de máquina do tempo, ela lida com grandes mudanças na história. Você visita lugares famosos da história. Você vai pro Titanic, você vai pro Nimitz. Podemos impedir o ataque a Pearl Harbor. É sempre um acontecimento histórico muito relevante, né? Sim. E no De Volta ao Futuro, a história que tá em jogo é só de um grupo pequeno de personagens, né, cara? O cara tá viajando no tempo, ele não tá mudando a história do mundo. Ele tá mudando só a história da vida daquelas pessoas, cara. É muito interessante como é uma história de personagens e não de viagem no tempo. Eu me lembro de uma cena em particular que, por exemplo, nesse filme, a trilha sonora, ela fica bem impactante do jeito que você está falando, né? A revelação colossal de que eu estou no passado. É quando ele encontra os portões daquele bairro onde no futuro ele vai viver com os pais. É, isso. Aí a Verdade. Trilha sonora muda, ela fica tenebrosa. Ele dá aquele plano aberto assim, né, cara, no portão do que seria o condomínio onde ele ainda iria morar. Tu se sente na pele do personagem naquela cena. É verdade. Next Saturday night, we're sending you back to the future! Foi tudo planejado, minimamente, com aquela maquete, com tudo, e tá dando tudo errado. Em todos os aspectos, até na vontade dele avisar o Dr. Brown que ele vai morrer no futuro, né? Tudo errado. E ele fala, eu tô na máquina do tempo, eu vou voltar antes de avisar ele, né? O carro morre e deixa você... Ah, meu Deus! Aliás, você descobre que o Dr. Brown errou o cálculo, né? Que se o carro não tivesse morrido, o Martin tinha chegado antes do raio. Foi o destino ali que matou o motor do carro pra dar mais alguns segundos de diferença do momento que ele tinha que partir. E você vê que o Dr. Brown então é ruim de cálculo, porque no início do filme, no primeiro experimento que ele faz, ele manda o Einstein, o cachorro, instantaneamente, né? Ele manda ele um minuto no futuro, né? Ele diz. Mas na verdade foi um minuto e meio, mais ou menos. Porque ele é muito bom de cálculo. Não, ele mandou um minuto pro futuro. Mas se você cronometrar, dá um pouco mais. Ah, mas é isso. Ah, porra. Filme, você cronometrou? Eu cronometrei, cara. Eu sou freak desse filme. Mas olha só, você vê que ele é bom de cálculo porque ele fica na frente do carro com o Marty. Sim. Aliás, arriscando a vida do adolescente. Coitado, não tem nada a ver com a história. Esperando que o carro fosse viajar pela primeira vez no tempo, né? Segunda vez. Foi o primeiro teste. Não, os relógios foram o primeiro teste. Que relógio foram o primeiro teste? No início do filme, na abertura do filme. Foram atrasados 25 minutos. Ah, é por isso que eles foram atrasados 25 minutos? Sim, sim. Ele liga e fala, meu experimento deu certo, meu experimento deu certo. Caraca! Vocês explodiram a minha cabeça. Eu nunca tinha entendido por que os relógios estavam atrasados. Eu também não, mas por que, que ele diz que o Einstein seria o primeiro ser a viajar no tempo, então? Ele viajou com um carro só com os relógios. Ah! Sem nenhum ser vivo. Gente, por isso que o Harold fez a piada do babuíno no início. Exato. É verdade, já tinha viajado uma vez e ele ia viajar com a primeira vez com um ser vivo, cara. Caraca. Por isso que ele pede a câmera, ele liga e fala, olha, traga a câmera porque você precisa registrar esse momento histórico. Ele viajou com os relógios, caraca. Muito Aliás, obrigado. O Marty descobre que tá atrasado pra escola, quando vê que os relógios estão 25 minutos atrasados, mas o relógio da casa dele tava atrasado não, né? Então ele sabia que você ia atrasar de casa. É. Maravilha, cara. Agora que eu entendi, ele viajou com os relógios, muito bom. Os relógios, né? Ele ficou do lado de fora, porque ele não ia ser o primeiro babuíno, né? Sim, com certeza. Mas ele errou o cálculo no final. Não, foi o universo corrigindo. Então, o universo corrigiu o erro dele. Quem quer ter a honra de contar o final, quando ele retorna para o presente do filme, né? 1985. Bom, novamente o carro está em 1985, se espatifou contra uma igreja. Não, sem pornô. Não, ali era uma igreja, era uma Assembleia de Cristo. O pornô está do outro lado da praça. Isso, exatamente. Ah, então era o cinema pornô que virou igreja. Não. Calma, calma. Não, o pornô foi no outro cinema. Depois que ele consegue tirar o carro dali de dentro, o carro morre. É óbvio que ele morre. Nossa, é tão legal isso, né? Quando a coisa é cronometrada e passa a Kombi da Dharma, passa por eles e ele fica desesperado. Meu Deus do céu, e agora? Ele tem que correr. Só que ao correr, é claro que ele perde o momento de salvar o Emmett Brown. Vamos voltar um pouquinho? O Twin Pines Mall era na fazenda do cara que criava pinheiros. Peabody. E aí, quando o Marty volta sem gasolina, tipo assim, parece que é longe da cidade, né? Ele pede carona pro casal e tal, uhum. Não consegue e demora pra chegar lá. Só que quando ele volta do momento ali, do centro da cidade de Rio Valley para o shopping, que era numa fazenda distante, ele consegue correr lá, dar um pique em 10 minutos. Então não era tão longe assim a fazenda, né, cara? Eram 2 milhas, pra ser mais exato. Caraca, correu bem, usando ponte, cara. É, bicho. Depois ele vira o Lone Pine Mall, pequeno easter egg, por ele ter atropelado um pinheiro. Muda o nome do shopping. Exatamente. E ele não consegue, né? Ele vê o Dr. Brown cair de novo, vê ele dirigir que deu um maluco pra cima da cabine e viajar no tempo. Mas o Dr. Brown usou o colete à prova de bala e salvou. Ali ele tinha que ter pego o carro e levado o Dr. Brown pro hospital, né? Porque ele levou uma rajada de metralhadora. Porra, ele levou um tiro, ele levou uma rajada de queima-roupa, mano. O cara devia estar cuspindo sangue, independente de ter perfurado ou não. Verdade. Quebrou tudo. Muito bom, né? Não, realmente. Mas aí o Doc Brown acaba sobrevivendo, é claro. Deixa o Marty em casa. E o Marty, como já está de madrugada, porque se vocês lembram bem, era 1 da manhã que ele ia se encontrar, né? E às 10h28 do dia seguinte, ele acorda novamente e aí ele tem um choque de horror, né? Porque ele percebe que a família dele está toda diferente. Os irmãos estão vestidos no sábado de terno e gravata pra ir trabalhar. Exato. O pai virou mafioso. O pai e a mãe voltam numa partida de golfe às 10h20 da manhã, né? Muito suspeita, muito suspeita. Swingueiros. O que é bom pra eles, né? A gente não pode recriminar o mundo inteiro. E aí ele também descobre que o pai, na verdade, era uma pessoa totalmente diferente da que ele realmente conhecia, porque provavelmente o soco, né, isso na cabeça do Marty, provavelmente o soco que ele deu no Biff no passado muda totalmente, né, ele dá uma guinada de vida diferente e se torna uma pessoa autoconfiante e aparentemente um autor de best-sellers de ficção científica vagabundos, né. Que coisa, você vê como o pai muda o destino da família, né, cara. É, mas a família tá segura, porque a profissão do pai é outra. Não sabemos exatamente qual. Ele é escritor. Não, foi dito que é o primeiro romance dele. É, exato. Ah, verdade. Eu chega o livro e tá tudo orgulhoso do seu primeiro livro. Demorou pra caralho, né? Demorou muito. Você tem 30 anos pra esse livro, sabe? Começou a escrever nos anos 50. Chegou na festa. Pô, vou escrever um livro, cara. Pô, mas também ele virou mó swingueiro, né, cara? Ele tava ocupado. De repente ele é dono de casas de swing. Que louco, cara. E o Biff tá lá. Virou o capataz dele, né? Inverteu os papéis. o Biff continua sendo um malandro. Ele continua sendo mal. É, ele tenta enganar o George McFly, né? Ele fala que já tá passando a segunda mão de selo. Ele, ó, oh, Biff, não me engana. É, ele, não, não, senhor McFly, eu quis dizer que agora eu vou começar a segunda mão. Cara, mas é curioso que você pegando por essa cena, o Biff deve ter tomado mais porrada do George durante a vida, cara, que é impossível que só aqueles... Porra, ele deve ter apanhado a vida toda. Porra, o descobriu o queixo de vidro dele, cara. É, cara, não faz sentido nenhum, porque o Biff era um cara... Muito marginal. Cara. Muito raivoso, muito violento. É, exato. Cara... É só em filme que você dá um soco e o cara vira tua bitch. É. Qual era o padrão? Era um contra cinco. A gangue do Biff tinha mais quatro. É. O padrão é eles voltarem no dia seguinte e quebrarem o George na porrada, quebrar cara. Quebrar o cara na porrada. Matar o cara, meu não irmão. Porque vou matar esse filho da puta agora. Não porque no Dia do Futuro 2 você vê o que acontece com o Biff depois da porrada. E ele continua raivoso. Não faz sentido nenhum. Não quero ver, meu Deus, eu tenho medo desse cara que ele tem realmente um bom soco. Nunca mais, meu irmão. Ele vira um mongolzão, né? É, ele fica até meio retardado. É? Deu um traumatismo craniano no cara mesmo. A não ser que o George McFly tenha pensado assim, cara, eu vou morrer. Então, eu vou comprar uma arma e meter na cabeça desse cara. É a única chance. Falar que eu vou matar ele se ele se meter comigo. É a única chance, cara. Sabe aquele programa dos anos 50 que tinha uma galera cantando e atrás tinha umas dançarinas que ficavam imitando o que eu tava fazendo? A gangue do Biff só servia pra isso, cara. É, só imitavam o comportamento dele, é. Ah, mas normalmente essas gangues de valentão é assim, né? Um cara que é o folgado e o resto é o que vai dar o suporte, mas na verdade ninguém se garante. E essa é a mensagem que eles tentam passar, né? Que era um bando de covardes, inseguros, mas que viviam ali escrotizando conta disso. Sim. Mas, na vida real, eles massacrariam um cara. O George McFly tinha que aparecer no futuro de cadeira de rodas. Essa devia ser a surpresa. Ele casou com a mulher, teve os filhos, mas ele ficou aleijado. E aí sim ela podia casar com ele por pena. Porque ele pediu o Biff de estuprá-la e o Biff aleijou o cara. Que horror, cara. Não, ele deve ter matado aquela gangue toda. Ele falou, maluco, se tu não for minha beat, vai acontecer o mesmo contigo, meu irmão. É, ele matou os amigos do Biff, cara. E o Biff ficou pianinho depois, cara. E aí tá explicado o porquê que eles chegam de manhã. Na verdade, eles não estavam numa partida de golfe. Eles viraram assassinos profissionais, cara. É, cara. É isso aí. Excelente. Bom. Mr. e Mrs. McFly, né? É, exato. Bom, mas o que acontece de fato no filme, infelizmente, não é isso, né? Seria um final muito melhor, mas... Porra, que louco. O que acontece, na verdade, é que o Marty acaba percebendo que a família dele é diferente, que o Biff é um bundão e etc. Mas aí, eis que aparece Doc Brown novamente e avisa pra ele, olha, você precisa ir agora para o futuro comigo, porque você e sua namorada vão ter filhos e existem problemas seríssimos, venham comigo. E é claro, por uma coincidência do roteiro, a namorada aparece também e os dois vão para o futuro. Ela aceita a viagem no tempo com uma facilidade gigante, né? É uma excelente atriz. Não, mas veja, pra quem conhece a trilogia, as pessoas vão saber que a namorada dele é o maior peso morto da trilogia inteira. Porque essa cena era uma gag, era uma piada. Eles não tinham nenhuma intenção de fazer uma continuação e uma piada dizendo que agora tudo mudou novamente, vai começar tudo de novo, oh, não, entendeu? Só que agora no futuro, o carro voar e tal, isso tudo fazia parte da piada e ela ir junto. E aí quando eles foram fazer a continuação, eles descobriram que eles tinham um peso morto, que era essa garota, que não fazia parte da história. Não ia ajudar eles na história. Então você vê como ela vira um estorvo em todos os filmes. Eles botam a garota pra dormir e depois largam ela na varanda da casa dela e dizem, ah não, quando a gente mudar o tempo vai estar tudo bem com ela, entendeu? Ela é realmente um estorvo pro roteiro. O que é uma sacanagem do caralho, porque ela poderia ter sido estuprada e né, um monte de coisa, mas não, quando a gente é, mas é. Naquele mundo do... Exato, não, mas depois a gente muda o tempo e nada vai acontecer. Pois é, o filme seria melhor, né? Caraca. Mas essa violência é permitida se ela não for sentida? Não faz sentido, né? Que horror, né? Exato, né? Que ela ia ficar lá o tempo que fosse, até eles mudarem o tempo, né, cara? Exato. É, e esse é o filme família, né? E se fossem timelines discrepantes, ela ia continuar traumatizada naquela timeline. É, ia lembrar de tudo que aconteceu na alternativa. É, o que quase 400 milhões de dólares não fazem, né? 400 milhões de dólares o quê? O filme arrecadou mais de 380 milhões. Aí eles falaram, bacana, hein? Vamos ter que dar um jeito naquela mulher lá, cara. Dá um jeito, exatamente. Esse é um filme de meninos. Menino não pode brincar. Next Saturday night, we're sending you back to the future! Então, por favor, Harold, diga aos ouvintes do Cinecast qual é a sua nota de 0 a 5 lá no filme ou para De Volta para o Futuro. Eu tasco 5, com certeza. É um filme divertidíssimo. Filme família que funciona, cara. Não é um filme família retardado, que o adulto saia ofendido. Não! O adulto se diverte tanto quanto a criança, ou até mais. 5. Perfeito, perfeito. Edu Alhai, meu amigo, por favor, quantas estrelinhas no filmou o senhor marcará para De Volta para o Futuro? Ah, 5, sem dúvida. Também, eu quero dizer, igualmente o Harold, no podcast passado, quando ele falou sobre o Superman, que ele se lembra perfeitamente da primeira vez que ele viu o filme, eu também tenho esse mesmo sentimento por De Volta pro Futuro, tenho lembrança fresquinha de quando eu vi primeira vez quando criança. Mesmo aí tendo feito algumas observações até irônicas, eu amo de paixão esse filme, essa trilogia. O primeiro é o meu favorito de todos os tempos aí, dos três. Talvez meu filme de ficção científica favorito, mas isso não entra no caso. Nota 5 pra ele, apesar das discrepâncias aí em matéria de continuidade, uma coisa ou outra, mas isso aí é bobeira. Merece um 5 aí com louvor. Ah, perfeito, perfeito. Bruno Costa, meu xará, sua vez agora. Quantas estrelinhas no filmou De Volta pro Futuro merece, na sua opinião? Cara, 5, com certeza. O filme funciona, até hoje funciona. Você assiste o filme e ainda continua com um ritmo ótimo. Personagem extremamente carismático, uma boa edição, uma boa montagem, um roteiro redondo, como a gente falou aqui. Cara, um filmaço. Recomendo a quem não assistiu, assista antes de ouvir. E, cara, seja feliz, porque o filme é muito bom. Excelente, excelente. E antes de tudo, eu queria agradecer a Alexandre Antônio, Jovem Nerd, por ter aceitado o nosso convite para falar sobre De Volta para o Futuro. Prazer, é sempre prazer para um filme que eu sempre dou nota 5. Eu não gosto de dar nota, sabe? Porque você compara a nota com os outros. Mas eu vou dizer que eu daria nota máxima em qualquer escala para De Volta para o Futuro, porque é um filme de uma geração e um filme que continua atual. Apesar, assim, ele é um filme de época, ok? Mas o ritmo dele continua atual, a fotografia dele continua atual. Trilha sonora, iluminação, atuação, não tá datado, entendeu? Se eu for olhar, por exemplo, outros filmes da mesma época, filmes grandes, filmes bons, você até repara que o ritmo dele tá meio datado, tá meio antigo e tal. Você pode mostrar esse filme pra qualquer criança hoje que ela vai se amarrar do início ao fim. E não vai falar assim, ai, mas que filme chato, que filme parado, que filme velho e tal, não sei o quê. Filmaço, roteiro espetacular de Bob Gale, Robert Zemeckis. Aliás, Bob Gale, o roteirista compreendido, e Robert Zemeckis, o diretor gênio compreendido. Eu acho o Robert Zemeckis o cara tão foda quanto o Steven Spielberg. Sim, com certeza. High five. High five. Eu não sei se ele é um cara recluso e tal, ele não aparece muito no mundo de Hollywood, mas ele faz cada pérola foda. Então, é um filme que não se pode mexer, não deve ter remake, não deve ter nada, é um filme intocável. Se quiserem melhorar os efeitos especiais, tirar aquelas cordinhas, ok. Mas isso é no segundo. É, só não troquem a arma do Bife no segundo filme por um walkie-talkie, tá tudo certo. Não bota ele pra atirar primeiro, né? É, exatamente. E agora, Dave, muito obrigado por ter participado também. Foi uma honra gravar com vocês. E qual é a sua nota, por favor? Diga aos ouvintes do Cinecast. Eu que agradeço o convite e eu vou falar que eu vou dar 4. Porque eu fiquei um pouco decepcionado com esses erros que a gente achou. Que isso? Agora, mas é comédia, agora eu fico, cara, querendo ver o filme com o George McFly aleijado. E realmente, acho que seria um filme melhor. Cara. Eu também acho. Vocês estão destruindo o passado. Mas se destruir, a gente volta e conserta. E caríssimos ouvintes, a minha nota para De Volta para o Futuro lá no Filmou são 5 estrelas também. Não tem como ser a nota diferente, na minha opinião. Os efeitos especiais estão excelentes ainda. O primeiro filme da trilogia é impecável. Não tem o que tirar, não tem o que colocar a mais também. É um filme que não se mexe. E agora eu convido vocês, ouvintes, a comentarem, dizer o que vocês acham, o que vocês têm a acrescentar da nossa crítica, da nossa resenha por aqui. E até a semana que vem.